começa agora. I need your love, I need your touch. Sun hits like a bully to fade, and then suddenly I'm wide awake. In my mind, in my soul. O podcast que não deixa ninguém parado. O melhor da música eletrônica. Você confere agora. This rocks. Get it now. Before you hear it on the station across the street. Mixagens by DJ Doug Mix. Doug Mix is complete. Fala aí, rapaziada, diz aí, galerinha, tudo bem? Tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o DJ Doug Mix e traga agora o podcast Dance Play, uma hora com o melhor da música eletrônica pra você passar absolutamente mal. O podcast Dance Play é distribuído gratuitamente pela centraldj.com.br. Você, nosso ouvinte, tá afim de participar do programa? É fácil, acessa agora facebook.com/danceplay e faça assim como o nosso grande amigo Reginaldo Aparecido Lourenço, da cidade de Vargem Grande do Sul, também o grande brother Augusto dos Santos, o Fê Souza e meu grande parceiro, grande amigo que tem todas as edições do podcast Dance Play, o Divino Elvis. Tá afim de baixar todos os episódios do meu podcast? Acesse dogmix.com.br ou se inscreva pelo iTunes. Também queria agradecer as novas retransmissoras do podcast Dance Play, a Rádio Clube Jovem, a Rádio Dance Music e também a grande parceira do país de Honduras. É isso mesmo, podcast Dance Play cada vez mais internacional. Agora Dance Play é retransmitido pela Rádio La Cali do país de Honduras. Tá certo? O podcast Dance Play completa 77 edições e, para começar muito bem, apresenta o som do DJ e produtor Kelvin Harris nos vocais de Ellie Gondi para o som de Outside na versão original mix. Confere agora. Conecte-se. Move that body. O DJ vai fazer você dançar. Dançar. Let's party. Dançar sem parar. Totalmente mixada. Dance play. Think of what you've done. Stand still, falling away from me. When it takes so long, fires out, what do you want to be? Now I'm holding on. Yourself was never enough for me. Gotta be so strong. There's a power in what you do. Now every other day I've been watching you. Oh, dance play. DJ Doug Mix. Você acabou de conferir a novidade do grande DJ e produtor Calvin Harris com parceria nos vocais de Ellie Gond para o som de Outside e agora a música do produtor Borges nos vocais de Sean Frank para o pancadão de This Could Be Love na versão original mix. Confere agora. Close your eyes. I don't wanna be alone tonight. Come alive. I've been looking for a chance to cross the line. I'm not afraid. This could be love. I can't fall away. This could be love. Boa novidade do produtor Borges com os vocais de Sean Frank para o som de This Could Be Love na versão original mix. E agora você confere uma das músicas mais pedidas lá no facebook.com, a novidade do projeto Mato com som de Ghosts na versão Club Mix. Confere agora. Stop.

Dance Play. Mixagens. DJ Doug Mix. I've seen your face before in the future, long ago. Your eyes a shade of gold, deja vu, taking hold. I'm uma das músicas mais executadas em todo o mundo, com certeza você confere sempre com total exclusividade aqui no seu podcast Dance Play. Você acabou de ouvir a novidade do DJ Dirt Soulty nos vocais de Gita Lake para o som de Free Falling na versão remix do próprio Dirt Soulty, e agora é uma das novidades mais exclusivas de todo mundo, a parceria dos ex-integrantes do projeto Swedish House Mafia, Axwell vs Ingrosso, para o som de Something New na versão Club Mix. Confira agora. I see the dawn of a new beginning. This time we can go home. I hear the streets of tomorrow calling. We are a different kind. Oh, look, we to the top songs here on Dance Play Podcast. We are the ones that will be remembered. Singing this time, this time we can go home. Oh, like we've been kissed by a higher power. Saying, don't wait until it's gone. I tell you if you need a note, here is where my heart belongs. Silver threads among the gold, and kisses over Babylon. This is more than a heart can bear. Mercy on me, we belong to something. We belong. Play Podcast. Pra ninguém ficar parado. Mixagens. DJ Doug Mix. Que música boa! Mais uma parceria que deu certo no mundo da EDM. Axwell Ingrosso para o som de Sanfinil na versão Club Mix. E agora, outro ex-integrante do projeto Swedish House Mafia, Steve Angelo, nos vocais de Doug para o som de Wasted Love na versão remix. Kissed him softly and walked into the stillness of the night. Wasted love, why do I always give so much? Wasted love, you know I gave you all my heart. Wasted love, can't help but always give too much. But it's never. Dance Play Podcast. Pra ninguém ficar parado. Mixagens. DJ Doug Mix. Still a ghost is lingering down that dusty road of broken dreams. Try my luck, but I little flame. She became the fire within. Você acabou de conferir a novidade do DJ Steve Angelo nos vocais de Doug para o som de West de Love, na versão remix, e agora outro clássico dos anos 90, na versão 2015, Super Mode com som de Tell Me Why, na versão de Valden Remix. Confira agora. top songs from all over the world for you. Dance Play Podcast. Mixagens. DJ Doug Mix. Curtiu muito a novidade do projeto Super Mode, Tell Me Why, na versão de Valden Remix, e agora outro projeto muito bom no mundo da música eletrônica, Dub Vision, com som de Turn Around na versão original mix. Confira e passa absolutamente mal. We'll be right back. Dance Play. Mixagens. DJ Doug Mix. Que música linda do projeto Dub Vision com som de Eternal Arm na versão original mix. E agora outro pancadão do projeto Dub Vision com parceria do outro projeto Phoenix Paul para o som de Destination na versão original mix. Confira e passe absolutamente mal comigo, DJ Doug Mix, no seu podcast Dance Play. Like a flame in a fire station, your way I stay expanding. I don't know quite where I'm heading, leave it up to you. Cause you, DJ Doug Mix. Like a flame in a fire station, your way I least expected. I don't know quite where I'm heading, leave it up to you. Cause you, música linda, que música boa do projeto Dub Vision em parceria com Phoenix Paul para o som de Destination na versão original mix. E agora o DJ número 1 do mundo pela segunda vez consecutiva, Hardwell, nos vocais de Chris Jones para o som de Young Again na versão Extended Mix. When I was a boy, I dreamed of a place in the sky, playing in the fields, battling with my shields, bows made out of twine. I wish I could see this world again through those eyes, see the child in me, in my fantasy, never growing old. Will we ever feel young again? Will we ever feel young again? Will we ever feel young again? We wanna feel young. We wanna feel young. Você acabou de ouvir o DJ número 1 do mundo por duas vezes consecutivas com os vocais de Chris Jones e Young Again na versão Extended Mix. E agora o holandês Lady Back Look Feature Project 46 para o som de Memories na versão Original Mix. Confira com total exclusividade aqui no seu podcast Dance Play. Dance Play, o podcast que não deixa ninguém parado. Mixagens, DJ Doug Mix. Wonder my mind till I get so far. Can't see no light within the dark. So I can rewind to where we start and say. Mixagens. DJ Doug Mix. All of those nights we will never get back. Reminders of what we had. The memories we made. The memories we made. Essa foi a edição número 77 do seu podcast Dance Play. Tenho certeza que você curtiu, tenho certeza que você gostou. Tá a fim de participar? É muito fácil, acesse agora facebook.com/danceplay e faça assim como o grande Reinaldo Aparecido Lourenço, da cidade de Vargem Grande do Sul, Augusto dos Santos, Fê Souza e também o grande brother que tem todos os episódios do podcast Dance Play, o gigante Divine Elvis. Quero mandar um grande abraço também para as novas retransmissoras do podcast Dance Play, a Rádio Clube Jovem, a Rádio Dance Music e agora o podcast Dance Play acaba de invadir o país de Honduras pela Rádio La Cali. Galera, muito obrigado pela participação, muito obrigado mesmo. Lembrando que o podcast Dance Play é distribuído gratuitamente pela centraldj.com.br. Tá a fim de baixar todos os episódios do meu podcast? Fácil. Acesse dogmix.com.br ou se inscreva pelo iTunes. Galera, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima edição. The creation of R&B, house, hip, more continuous fresh new music on Holland's number one dance play hits. We create them because life is too short for ordinary.